Eu atingi, mantenha. Challenge Aosta, tráfego aí adicional, nossa posição de 3 horas a 8 milhas com rumo sudoeste. É um bandeirante que está atingindo e mantendo 4 mil no momento. Sem solução, tráfego está acima camada, grato informação. Azul 2758, descendo para 2000, autorizado o final do procedimento ILS. Azul 2758. 2000 pés, portaria estabilizado, azul 2758. Guarda ciente, autorizado backtrack, chame livrando o taxiway com meu Mike Eco Gillette. Controle, a possibilidade do cachorro venha descer a 3000? Não, não, devido ao tráfego aí que eu paguei, que está nessa posição 12 horas, agora a 5 milhas, para, reduzindo para 4 milhas. Aguarde cruzamento com tráfego. Controle de Salvador, boa noite 64, bom dia, informação, Kilo, passo 2 de Atlântico. Boa noite 64, desse mantenha 050, via chegada à área, aguarde procedimento LFXUI, ajuste no 021. Acione o modo idêntico. Boa noite, 64, identificou. Para o 050, via Mari, X-Ray no 0. Para o 021, ajuste, chegou 1864. Chega, Golf Romeo Quebec. Golf Romeo Quebec com 5 a bordo. Autonomia de 3 horas, destino Serra 90, papapá. Em condições de acionamento no pátio 4. Ok, o Golf Romeo Quebec. Vou checar aqui o seu plano, ainda não recebemos aqui, eu vou contactar aí esse local. O acionamento pode ser que contém risco, ok? Aguarde só um instante. O plano é para que horário? 13h30, você tem uma notificação de voo para Serra Novembro, papapá. Ok, sente. Taxi Chanel 6333-139 a bordo, Alterna Galeão 351. Ok, o Chanel 6333. Tá livre o táxi pelo pátio Índia, monta de espera da 110, chame a torre 1895. Pátio Índia 1895. De 3 mil. 3 mil, passou. Da Índia Ótica, tudo mantém nível 045, quando possível estimado para pouso. Pouso 1430, livrou 3 mil, atenção 045, da Índia Ótica. Mais copiado. Bomba 09, mantenha nível 1-0-0, serviço está terminado, chame agora controle Léo na sequência 120, décima 1, bomba 09. Chanel 1140, chame Recife agora na frequência 12545, alterna 126, decimal 85. O Papa Romeu, Golf Romeu Quebec, a IAS está transmitindo aqui o plano novamente para a gente aqui na torre, ok? Gente, inclusive eu agora fiquei preocupado com o plano de retorno também. Isso também para ele, mas... o senhor terá garantia do plano de retorno também, ok? Ok, grato. Salvador, o voo 1094, portão 10 para pushback e acionamento. Voo 1094, livre, pushback e acionamento e chame táxi. Livre, vai chamar táxi, 1094. 3758, complete final do procedimento, chame torre 1-1895. 1895, muito obrigado, azul 2758. Salvador, muito bom dia, azul 2758, estabilizado. Azul 2758, prossiga na aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardando autorização, 2758. Funcionário 6333, decolado ao Zuno 0, chame controle 120 decimal 8. 208, boa. Boa. Salvador, bom dia, Funcionário 6333. Funcionário 6333, bom dia, contato, tudo mantém nível 360, via saída da EL, transição Motiva. Ah, você está direto Motiva? Inicialmente... direto, posição Leda, o Xané 6333. Direto Leda, 6333, obrigado. 895 e o transponder 0161. Golf Romeo Quebec, é autorizado decolagem de decolar pela 17 e subirá restrito até o 1000 GL. Torre 1895. E controle 120 decimal 8 é onde a gente vai permissão depois até 2000. Meu transponder 0161, você tem com hangar? Eu tô no pátio 4 aqui, é, pátio geral, quase que frente ao oficial de pátio da Infraia. Ok, chame a torre, 1895 pro táxi, boa viagem. Chamaré, grato, bom dia. Táxi azul 5197105 a bordo, autonomia de 4 horas e 30, alternando Ribeirão Preto. Foqueado, azul 5197, livre táxi, direita, ponto espera da 10, 1895, é torre. Livre táxi, ponto espera da 10, torre 1895, azul 4597. 1094 para o táxi com 177, 3 horas e 10, 1 pessoa. Pegou no 094, livre táxi pelo pátio de Índia, ponto de espera da 10, torre 1895. Autorizado pátio Índia, ponto de espera 18954, obrigado, volta a gente, vai. Excelente. Controle Salvador, bom dia, do 1112, cruzando 220 para 170, continuo batido. Alô, boa tarde, azul 4207. S0, aguarde procedimento LS X-Ray, ajuste no 021, gol 1162. 150, sendo 0570, aguardando X-Ray da 1, gol 1162. Azul 4060, vou direto, Duna. Está presente, boa, Duna 4060. Decolagem da 10, saída da EL, transição Motiva, controle 120 decimal 8 e o transponder 5460. Autorizando barulho 340, decolando 10, no perfil da EL, transição Motiva. Via, autorizando 10, Taubaté. Passando 5460, São Frio, controle azul 120 decimal 8. Correto, azul 4207, chame pushback acionamento. 4207. Solo azul 2758, livrou na eco. Azul 2758, cruze a taxa Alfa, prossiga pela Kilo. A posição é a 4 Lima, do pátio 3. Alfa, Kilo, 4 Lima, 5, 2758. Papa Romeu, Golf Romeu Quebec, autorizado ingresso na pista, reporte alinhado e pronto. Corre o azul 197, ponto espera da 10, pronto. 4000. 4000, azul 4060. Voo no 864, desse mantenha 2000 autorizado final do procedimento LS. 2000 autorizado LS, voo no 864, levanta estabilizado. Golfo Mil Quebec, mantém a posição na pista no 7, a linha e mantém na pista no 7. Salvador, Chanel, Chanel 002, informação dela. Bom dia, Chanel 6200, desce e mantém nível 060 na chegada à área, aguarde procedimento LS, fluir, ajuste no 021, acione modalmente. 6000, linha LS, está 1-0, vamos ver, 021, 021. Voo no 1-62, desse mantenha 5000. 5000, voo no 1-62. Azul 5197, autorizado a alinhar e manter, pista 1-0. Ali mantém 1-0, azul 5197. Para o pushback acionamento, o gol no 395, portão 8. Portão 8, está autorizado, gol no 395, chame o táxi. Chama o táxi, o gol no 395. Pensa livre. Está tudo bem, a gente tem a parte dele, está. Romeu, Golf Romeu, Quebec, decolada 1-7, chame controle 120, decimal 8. Chamará controle 120, decimal 8, Golf Romeu, Quebec. Bom dia. Bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, Golf Romeu, Quebec. Papa Romeu, Golf Romeu, Quebec, bom dia, mantendo a regra de voo visual, meu pé de corredor axé, reposta passando o farol da barra. Reportará, Golf Romeu, Quebec. Voo no 864, completo final do procedimento, torre 1-895. 1-895, 864, obrigado, são um ótimo domingo. Comente. 4060, disse mantenha 2000 autorizado final LS. Senta, senhor, reportaram em LS, azul 4060. Uno 162, disse mantenha 3000, desconsidere as restrições em Itaca. 3000 tem restrições, não do 1-0. Guardando o 1-0 ali, 1-864. Desconsidere também as restrições em Itaca. 4000. Estamos listos da restrição de táxi. Solução 3191, puxa acionamento. 3191 está autorizado e chame táxi. Autorizado no 5, chama para o táxi. 3191. 7 decolada, 19, chame controle 120, decimal 8. Sinal 208, bom trabalho. Salvador, muito boa tarde, Azul 5197. Azul 5197, boa tarde. Contato, tudo mantendo nível 340, na saída da EL, transição Motivan. Da EL Motivan, 340. Tem livre táxi até o através do gate 62. Segue até através do 62, eu vou no 395. Após a aeronave da TAM liberar o eixo táxi, continue o táxi via Pátio e Índia no ponto de espera da 10, torre 1895. Pátio, Índia, ponto de espera 1895, nos dá o contão, voo 395. 10, voo 1094. Controle Salvador, Golf Romeo Quebec passando pelo farol da barra. Gol 1864 no solo 22, livre pista à direita, chame solo 121, décima 1. Direita 211, obrigado, senhor. Ótimo dia, faz. Boa tarde. Tá. Irá manter mil pés até o voo de São Paulo? Sim, manteria mil pés até o voo de São Paulo. A gente trabalha para a coordenação e pouso, uma tarefa conhecida a reportar Charlie Romeo Quebec. A gente manterá na Disney, Golf e Romeo Quebec, em graça. 864, livre táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, gol no 864. 2 desse mantém 2000 autorizado, sinal LS. 2000 autorizado, reportará 1162. Chané 6200, desse mantém a 3000. Descendo 3000, Chané 6200. Azul 4060, continua a aproximação, agora a informação de pista livre, ajuste 1021. Torre Salvador, gol no 395, ponto de espera da 10 para decolagem. Gol no 395, mantém o ponto de espera. Ok, gol. Para o táxi com 211, 211 a bordo, 3 horas e 30, até na Guarulhos. Pronto, obrigado, Bona, vem Gol no 094. Azul 4060, autorizado pouso, pista 10, vento 140 graus, 109. Ele pouso, Azul 4060. 400, Momo, para ti. Momo 094, contato, submatendo 370, subavia saída Momo. Subavia saída para 370, voo 9094. 9. Gente, após a passagem do TAM, prossegue para o 1 no voo 864. Xanã 6200, diz que mantém altitude 3000, porém, se para 1709. Reduzindo aos 179, descendo 3000 pés. O Xanã 6200. O 395 tem condições de decolar tão logo autorizado, senhor? Afirmo, voando 395. No 395, confirma se visual com a Embraer da Azul, agora curta final, pista no zero. Positivo, tem vista. No 395, após a passagem do tráfego de pouso, agilizando manobras, autorizado a alinhar e manter pista no zero, agora no 395. 395, assim que o Azul da curta final pousar, vai alinhar e manter no zero. Azul, 1-1-1-2. Pela final do procedimento, chame torre 1-1-8-9-5. 1-8-9-5, 1-1-1-2. Salvador, bom dia, Gol 1162, ILS 3 milhas do estado. Gol 1162, chame no externo, ajuste 1021. Aguarde a realização de pouso. Acusar no externo, 1162. 1118, decimal 95. Chame solo 121, decimal 1. Agora a direita após 1211, obrigado. Localizador localizador. 6207. November 313 Alfa Quilo, prossiga. 313 Alfa Quilo, decolou de Serra Índia, subindo para o local. Sendo coisa normal 0132, o seu pouso será também Serra Índia Twins? Sendo coisa transponder 0132, mantém a regra de voo visuais, reporte para o regresso e confirma o tipo de equipamento? Alfa Serra 50 com 049. Vamos ter a ordem aqui até o farol. Prossiga em reto visuais até o farol, forte para o regresso November 3, 93 Alfa Quilo. Voltará. O 1162, vento agora de 150 graus com 109, ajuste no 020, pouso autorizado, pista no 0, gol no 1162. Livre pouso no 0, 1162. Polo 395 decolado aos 28, chame agora o controle de Salvador em 120.8, bom voo. 208, bom dia. 4207, chame o táxi. 3 anos, azul 4207. Polo 395, contato na decolagem, sub mantém nível 360 na saída da EL, transição, via suba, via saída da EL, transição mótiva. Via saída da EL, 1895. Ótimo dia dos pais. 6200. Obrigado, amigo. Estendido aí a todos nós aí. Azul 5197, chama Recife agora, frequência 1251, alterna 133, decimal 25. Recife 1251, alterna 1325, bom trabalho. Realmente, boa viagem. Continua a aproximação, aguarde a direção de pouso. São Francisco. Uno 62, no solo 30, libera vista próxima à interseção à direita, chame solo em 121, decimal 1. Libera próxima à direita, 211, 162. Pouso autorizado, pistano 0, vento no 50 graus, 089, ajuste no 020. Livre pouso, chanel 6200. Entra da Juliette. Alfa vai chamar essa Juliette. Volta. 3191 após a passagem do tráfego. Pouso autorizado, alinhar e manter a pista no 0, 3191. Após ele manter no 0, 3191. Azul 4207, você toma até a posição mais dois minutos, vou chamar pronto. Recente, Azul 4207. Obrigado. Nada, e chame quando estiver pronto, se é o push, eu tô com um Boeing da Gol que vai pro portão 10, ok? Aguarde na posição. Aguardando, chamada pronta. 4207. Vou no 162, ingresso na taxa Juliette. E o gate é 1-0. Juliette para 1-0, o número 62. Controle, boa tarde, o azul 5048, formação Lima. Azul 5048, acendo identificação, desce via Mari para 2000 pés, ajuste no 020. Via Mari, 2000 pés, 1021, azul 5048. 1020. 1020, azul 5048. 1094, chame centro Recife, 12545. 6545, centro Recife, obrigado, manda bem, boa, 1094. 1395, chame centro Recife, frequência 251. 251, bom dia. 00, bom dia. Livre táxi via Alfa, chame na Juliette. Alfa, chamaremos nossos ajudantes. 092. Livre da paragem, número 039. Tan 3191, decolado aos 34, chame o controle 120, décima 8. RS 208, bom dia, 3191. Guarulhos, 340, autorização. Controle Salvador, bom dia, Tan 3191, passa 1100 da El. Tan 3191, contato radar, subazia da El para o 340. Via da El para 340, 3191. O controle 120 decimal 8 e o transponder 5475. Guarulhos 340 via Ângelo 10, toma terra. Decolada 10, Nael, moto vai sair de transição. 208, controle 5475, transporta 3875. Correto, o TAM 3895, chame para o pushback acionamento. Vamos lá, 3895. Antes da Juliette, Oxanar 6200. Oxanar 6200, portão 08, livre ingresso no pátio. Livre ingresso no pátio, portão 08, 6200. Pronto, azul 4207, pushback no momento, 9. Azul 4207 no portão 9, está autorizado, chame táxi e fique atento a uma aeronave da Oceaneca que está parqueando aí no gate 8. Ciente, autorizado, azul 4207, tempo hoje, né? Salvador, eu vou no 156, ciente da Lima, posição 4. 556, chamou o solo? É o solo, Salvador, vou no 556, autorização, Galeão. Ok, vou no 556, está autorizado o Galeão, nível 340, via Ampia November 857, até Monson. A decolagem é da 10, saída da El, Leda, e após Leda, voe direto para a posição Irume, e lá interceptou o P9M857. O controle 120 décima 8, e o transponder 5476. Autorizado Galeão, nível 340, via P9M857. Moço, é decolada 190, saída da El, Leda, voa Hirumi. Voz Hirumi, intercepta a Pena número 857. O controle 208 e o transponto 5476, voa 9556. Ah, é, voa 9556. Chame o pushback acionamento. Chamará a Gono 5576. Táxi azul 4207, alterna Ribeirão Preto, 5 horas de autonomia, 95 a bordo. Ciente livre, táxi pelo pátio Índia, no ponto de espera da 10-1895 a torre. Livre táxi via Índia, ponto de espera 1895 a torre azul 4207, um bom dia. Correção 31, correção 3191. Chame o centro da equipe 251. Manda a sequência 251 do centro, controle. Afirmativo. Obrigado, Matheus. Controle Salvador. Bom dia, boa 962, informação Lima. Boa 962, via Mari para 2000 pés, ajuste no 020. Via Mari para 2000 pés, no 020, solicita a proite Duna. Oitap. Autorizado Itap, Bono 2, 962. Azul 5048, autorizado LS, ajuste no 020. Livre procedimento, ajuste no 020, Azul 5048. Passo de perfeccionamento. O Bono 556 no portão 4. Aguarde só um instante para iniciar o push, tráfego à retaguarda. Após o tráfego a retaguarda, está autorizado, Gol, no 556? Afirmo, o tráfego já está taxiando a sua retaguarda, é um Embraer 190, da Azul. Coordeno com a equipe de solo e após tem livre push e acionamento. Coordeno com solo, após o Embraer 190 da Azul, autorizado, push back acionamento, Gol, no 2, bom dia Azul, 4207, espera, 10, ponto. Azul 4207, autorizado, alinhar e decolar, pistão 10, vento 130 graus, 11 nós. Vem, decolando 10, Azul 4207. Salvador, muito bom dia, vou no 4.5, informação Lima, Salvador Marinho. 1455, aciona identificação autorizada via MARI para 4.000 pés, ajuste no 020. Via MARI 4.000. Ufi Romeu, Quebec, Brasil. A gente via corredores 1500 pés, reporte em Paris. Vitorinha de Juliette, está autorizado então IRC, nível 085, visual, decolagem é da ONU 7, decola restrito a 1000 pés, no corredor Axé inicialmente. E aguardo a liberação do controle para prosseguir conforme o plano apresentado. O controle 120.8, torre 1895. E o código transponder é o 5467. 048. Controle, bom dia, azul. 4207, da El, passa 1300. Azul 4207, contato radar, suba ao 340 via da El. 340 via da El, azul 4207. Prende Juliette, correto cotejamento, livre assinar e chame a torre 1895 de táxi. 48, ajuste 1020, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Nossa escuta azul 5048. Controle, boa 962. Eu sigo. Seria possível liberar da restrição de altitude em Itape? Autorizado. Autorizado, cancelamento de restrição de altitude em Itape, bom, 962. Para o TAC, com 179 a bordo, tem 3 horas e 30 para falar meia, vai na Campina. Aviário, vou 1556. Livre o táxi à direita, no ponto espera da 10, torre 1895, boa viagem. Livre à direita, no ponto espera 1895, boa viagem. Salvador, vou no 55, né, Ponte 0, 0, pronto. Uno 556, autorizado, alinhar e manter, pista 1 no 0. Ele mantém no 0, vamos no 556. Azul 5048, no solo aos 49, livre pista à direita, chame solo 121, décima 1. 8 livrou na sua. Tá. Ingresso. Romeu, do pátio 3. Bom dia. Sente Alfa Kilo 01 Romeu 504. Gol 1556, autorizado decolar, pista 10, vento 150 graus, 109. Autorizado decolar, pista 0, vamos 556, boa. Autorizado, TAM 3895, chame para o táxi. O azul 5048, sua posição foi modificada aqui, agora 3 Lima, do pátio 3. Tente 3 Lima, 5048. Adal 52, chame controle 120, décima 8. 208, chamará, agora 556, obrigado, bom dia. Bom dia. Tenha contato radar, subo 340, via da... DLS, ajuste no 020. Autorizado DLS, 1020, vou na 62. Controle, levou no 556, decola da EL, passa 1900. Ajuste no 020. Para o Mono 45, apresentado 2000, apresentado 4. Salvador, boa tarde, Mono 556, decola da EL, passa 2500. 56, contato radar, suba Gia da EL para 340. Gia da EL para 340, solicita voar a Leda quando possível, Mono 556. Azul 4207, chame centro Recife 1251. 251, azul 4207, boa tarde. Victor India Júlia, te autorizado ingresso. Reporte aliado pronto, pista 17. Controle igual no 556? Autorizado, 556. Ah, entendeu? Autorizado, Leda, igual no 556. Isso. Obrigado. Um 455, reduza para 1709. Está está no ILS, tipo 962. 962, chame a torre 11895. 11895 com 962, obrigado. Já procurou na 17, seguro. Papatango, Vitor, Índia, Juliet, autorizado decolar, pistão no 7, vento 140 graus, 109. Coral, primeira curva à direita. O controle 120.8. Ah, e o transponder 5471. Pastor no meio. Pastor no meio, correto. Livre acionamento e chame a torre para o táxi 1895. Patango, Vitor, Índia, Juliet, decolado ao 55, chame controle 120.8. 20.8. Graças até volta. 1208, senhor. 120.8. 1208. Pedro Salvador, aquele cardeal. Boa tarde, eu estou passando. Vitorinha Juliette, corrigindo, bom dia. Salvador? Suba 085 sem restrições, mantendo a linha do litoral até o farol da base. Vitor Índia Juliette. Índia Central, mantendo-se pela linha do axé. Índia Juliette, graças a Deus. Que é vivo sempre aparece. É Maria, maravilha. O 7, táxi autorizado, via pátio principal Índia, no ponto de espera da 101895. É a torre. Quatro cinco cinco, chame a torre 1895. 295, mano, 45, até mais. Salvador, Golf Romeu Quebec, no Través de Paripe. Golf Romeu Quebec, reporte rotatório visual com 17. Reportará Golf Romeu Quebec. 1556, chame Recife, 1251. Golf 556, chame Recife, 1251. Recife, 251, boa. Salvador, Apache Control, good morning, Azul 2742, mantenha 142. Gol 1455, ajuste 1020, prossiga a aproximação, aguarde informação de pista livre. Aguarde pista livre, vou no caso. É o líder onde prepara, o chão é 6211. No solo 59, livre pista direita, chame solo 121, décima 1. 1962, livre à direita, 121. Controle, confirma spec visual com a rotatória 17. Chame a torre 1895. Camarada, grato, boa. Senhor Salvador, Papa Romeu, Golf Romeu, Quebec. Gol 1962 Alfa Juliette, pontão 07. Alfa Juliette para o 07, por 962. Livre pouso voo no 4550. Afirma, prossiga. Autorizado, de Salvador para Antônio Carlos Jobim, Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão. Via, confirmando, nível de voo 360, via, Upper November 857, Moço, restante conforme ordem. Dael, Leda e Lume, como saída, decola da 190, curva direita, código 5513, no controle de saída 120 desse 180. 356, sua identificação via Mari desce para 2000 pés, ajuste no 020. 1020, 2000 desce via, o 366. Volta 10, com a primeira curva direita, transporte 5513, portão de saída 120 de sinal 8. É o 866213, está no portão 8. Correto, chama pronto, portão 08. Zona 650, confirmando livre a próxima, magnética 318. Direto Irecê, no 650 estimado. Afirmativo, mestre. Solo gol no 455, livre. Não, não. Gol no 455, alfa, mantém 3 mulheres. Alfa 310, no 455. Autorizado a decolar pista no zero, vento no 30 graus com 099. Pastor, no meia é a Torre de Salvador. No meia na escuta, hotel para a escuta, mas eu acho que era uma decolagem. Gente, pastor, no meia, por gentileza, o senhor poderia fazer, efetuar o backtrack na pista para chamar aliado e pronto, a pista no zero? Para decolar da interseção? Meu perdão, não copiei. O senhor prefere decolar da interseção ou da cabeceira? No meio decola da cabeceira. Cabeceira, então da presente autorizado o ingresso na pista back-to-back na mesma, chama ele de pronto para a decolagem pista 10, o pastor no meio. Confirmando autorizado ingresso na pista back-to-back, chamará para a linha de pronto para decolagem. Afirmo já. Decolado ao 03, chama agora o controle de Salvador em 120.8, bom voo. 208, bom meu gol. Eu vou mexer. Papo meu, Golfo meu, Quebec, pouso autorizado, pista 17, vento de 120 graus, 099, ajuste no 020, Golfo meu, Quebec. Gente, Golfo meu, Quebec. Via Dael, pode se mandar da presente? Certo. Tá. Autorizado? Autorizado.